DJ W. Começaram na pista, salve as comunidades. Só um relato de um crioulo, chave de verdade. Ó, rico de vontades, várias etapas, fases. Consciente, se estende 4M, vai. Quer saber como é que é? Quem sabe? Quem sabe? Humildade no caminho é fato. Oh, tô diético, tal do cavalo. Bate e volta todo mal olhado. Se eu tocar loira morena, chaveado. E patricinha adora nos malocos. Se amarrou, tava sem sal, os playboy. Os maloqueiros fechou. Patricinha adora nos malocos. Se amarrou, tava sem sal, os playboy. Os maloqueiros fechou. Caçador de tesouro.